reduzidos ao modo de vida itinerante e ao uso de roupas coloridas por falta de conhecimento da população em geral, os ciganos carregam muito mais do que esses estereótipos em sua história. A teoria mais aceita, com base em registros históricos, é a de que os ciganos saíram da Índia e migraram para a Ásia e para a Europa, como Espanha, França e alguns outros países. Por esses lugares serem constituídos sem diversidades de etnias, o povo cigano sofreu perseguições e foram expulsos, muitos sendo enviados para o nosso país e separados para que sua etnia acabasse com o tempo. Já com o estereótipo negativo construído, os ciganos chegaram por aqui na época do Brasil colônia. No mundo todo, os estereótipos geram medo na população, fazendo com que o muro de separação entre ciganos e os demais só cresça. O professor e pesquisador da Universidade de Barcelona, José Ramón Flecha García, explica o porquê disso. Porque o discurso dominante. Projeta estereótipos negativos sobre este povo. E não é só um discurso dominante na política ou na imprensa, mas na própria universidade. Há, inclusive, sociólogos e pesquisadores em sociologia que escrevem preconceitos racistas sobre o povo cigano e fazem parecer ciência, quando realmente não é. Então, as pessoas da sociedade em geral dizem: bom, se sociólogos e pesquisadores dizem isso, então deve ser verdade. Então se cria essa desconfiança e esse medo do povo cigano, que está totalmente injustiçado. Ainda sobre os estereótipos e preconceitos acerca dos ciganos, a historiadora e doutoranda pela USP, Brigitte Kairos, conta sobre as repressões e anti-ciganismo no Brasil. A questão da discriminação contra os ciganos no Brasil e na América do Norte, na Europa, por exemplo, e outras regiões também, né, do Oriente Médio, realmente é um problema sério, no sentido de que os ciganos geralmente são, dos grupos minoritários, aqueles que mais são discriminados, né? Segundo a Aliança contra o Anticiganismo, que é uma coalizão de mais de 95 ONGs, né, na Europa, eles chegaram à seguinte conclusão: eles definiram essa discriminação cunhando de anticiganismo, né? Então a gente poderia entender que o anticiganismo é um complexo persistente, historicamente construído, de racismo contra grupos sociais identificados sob o estigma de cigano, né, ou outros termos relacionados, né? Então, esse anticiganismo no Brasil é forte, apesar de ele ter características diferentes do anticiganismo europeu, mas é muito forte. E, na minha opinião, a causa principal do anticiganismo no Brasil é a falta de conhecimento acerca dos ciganos. Vale a pena ressaltar que existem três principais grupos de ciganos no Brasil: os calons, os sintes e os huns, que vivem e se organizam de formas diferentes. Indaiá Machado conta uma das situações de preconceito que passou por ser cigana. Uma vez a minha tia estava entrando no mercado, né, ela e o filho dela, para comprar um leite. E na porta do mercado havia um senhor, e aí eu e minha tia conversando, né, na nossa língua cigana. E aí, quando ele viu que a gente era cigana, ele não queria deixar que ela entrasse no mercado para comprar o leite. Ele a segurou pelo braço forte, né, e até agrediu ela, pelo simples fato de que a gente era cigana e ela queria entrar no mercado. Um absurdo. Mesmo com tantos preconceitos, Indaiá ressalta como é fazer parte deste povo e dessa cultura. É muito diferente de tudo que as pessoas estão acostumadas, né? A cultura é diferente, a música, as roupas, a língua que eles inventaram para si, para se comunicarem, as joias, tudo. Tudo me encanta. Eu sou apaixonada pela minha cultura, eu acredito. É uma frase que eu sempre digo, que se eu pudesse nascer mais uma vez, eu só queria se fosse ser cigana de novo. Percebemos, então, que o caminho para a quebra de preconceitos e estereótipos continua sendo conhecimento. Maria Carolina Frigo Maschio, para a Rádio IN.